Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, queridos, queridas, todo o pessoal que com a gente ouve essa nossa reflexão sobre as Escrituras todo dia de manhã. A gente continua seguindo no nosso tempo comum, no qual a gente investe no crescimento, na aprendizagem sobre princípios e sobre modos que podem te ajudar no teu dia a dia, podem me ajudar no meu dia a dia. Bom, hoje a gente começa a ler o Salmo 142. Esse é um salmo muito particular, que apesar de estar no fim do livro de Salmos, é um salmo de um período muito particular da vida de Davi. Como alguns de vocês, talvez todos saibam, Davi teve um período da sua vida na qual ele teve entre estar no palácio como um tocador de guitarra para o rei e se tornar rei, no qual ele foi perseguido brutalmente por Saul. Saul via em Davi um rival à sua glória ou à sua pretendida glória. E por mais que Davi se mantivesse ético do começo ao fim desse processo de perseguição, que vale a pena você dar uma lida no livro de Samuel, você vai ver que Davi jamais levantou a sua mão, mesmo em duas oportunidades em que ele teve a metros do rei, sem que o rei o soubesse, com a sua vida absolutamente sob risco e com seus soldados dizendo para ele: vai, mata, pega. Davi jamais se levantou contra o rei. E não tinha uma razão na cabeça de Davi que fosse lógica, que fosse óbvia, que fosse justificável, para que Saul tivesse tamanha raiva, tamanho ódio e tanto desejo de matá-lo. E Davi se esconde numa caverna. E óbvio, essa é a história mas o seu nível mais superficial. E essa caverna tem, além do seu óbvio lugar de reflexão e de embotamento, de olhar-se para dentro, né, é um representativo dos processos de angústia ou até mesmo de depressão. A gente tem uma outra caverna muito famosa, que é a caverna na qual Elias se mete quando também se sente perseguido por um rei. E esse é um lugar que frequentemente você vai encontrar como um símbolo da depressão, da angústia, do momento em que você não vê saída. O que é uma caverna? Uma caverna é um lugar que não tem, não leva a lugar nenhum. Ela é um buraco, né, que vai ter um fim. E que no fundo desse buraco está o nada. E por vezes a gente está assim na vida da gente, embotado, para baixo. Só vê aquilo que desanima. E lá do fundo desse lugar, que a gente fica tentando não chegar nele, esse lugar que a gente fica tomando mil remedinhos para não encará-lo, a gente tem uma possibilidade, que é fazer o que Davi fez. Davi, no fundo desse buraco, ele faz um poema, que depois foi musicado e virou uma canção. Esse poema é uma forma de oração. E ele fala: em alta voz eu clamo, suplico misericórdia. Quando meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que eu devo seguir. O que é isso? Quando você está desanimado, angustiado, ou se sentindo sem saída, realmente a gente não vê direção. É muito comum, ao longo dos anos, eu recebi várias pessoas para aconselhamento, e é muito comum a pessoa dizer: cara, não tem saída, ou eu não vejo por onde ir. E é um sinal de maturidade quando a gente descobre que, se eu não tenho, provavelmente a comunidade, os amigos podem ter por mim. E se eu tiver como Davi, me sentindo absolutamente solitário, eu posso confiar que Deus pode ter por mim. Na prática de vida em comunidade, às vezes, por vezes, a gente sente a nossa fé abalada, sente a nossa confiança diminuída. E essa é uma hora na qual, muitas vezes, a gente pode recorrer não à nossa fé, não ao nosso desejo de correr risco, não à nossa capacidade de enxergar uma saída, mas confiar na fé que o irmão tem. Depositar que se eu não tenho fé para ir até Jesus, para sair desse buraco, para sair dessa angústia, se eu não tenho forças em mim, eu tenho alguém, eu tenho alguma pessoa, eu tenho o próprio Deus. E essas duas coisas, a pessoa e Deus, normalmente se articulam e se oferecem para dizer: vem, dê um passo até a porta da caverna e vamos caminhar de novo. Davi acabou saindo dessa caverna. Nessa caverna, e provavelmente a caverna de Adulão, Davi acabou sendo encontrado por gente que ele não esperava. E ele formou um exército a partir dessa caverna. Se esse poema foi feito na caverna de Adulão, eu acho que tem uma possibilidade razoável. Se você procurar essa caverna na Bíblia, você vai ver que ali ele foi procurado por todos os endividados, todos os enrolados, todos os perseguidos, todos os desanimados, todos os que estavam mal sob o reinado de Saul. E ali ele acabou formando um grupo guerrilheiro. Esse grupo continuou fugindo, mas agora fugia junto. E depois, em batalhas com o exército de Saul, que vinha na sua direção, acabou dando uma virada nessa história, muito parecida com a Revolução Cubana, e acabou levando Davi a se tornar rei. Eu garanto que naquele momento que Davi escreveu o poema, ele não estava pensando que ele ia virar um rei, que ia ter um exército, que ia acontecer alguma coisa. Mas aconteceu, porque Davi tomou a primeira atitude. Clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio. És tudo o que eu tenho. Somente o pobre, somente o carente, somente o angustiado, somente o desanimado pode efetivamente ter tudo nesse mundo. Deus é maior do que todo o universo e ele é a única possessão daquele que é despossuído. E quando a gente chega realmente nesse estado, a gente tem uma oportunidade de não mais se iludir com as coisas que entram no lugar de Deus na nossa vida. E aí, nesse lugar, Davi diz: tu és tudo que eu tenho, Senhor. E olha, meu amigo, minha amiga, meu querido, eu vou dizer uma palavra que eu gosto de repetir desde moleque: Deus mais um é sempre maioria. Pode mandar brala. Começa a andar com ele. Bom, aí a gente vai para o profeta Miquéias. O profeta Miquéias é o sexto profeta dos profetas menores. É o profeta. Um profeta muito interessante, ele fala de uma maneira muito parecida com Isaías. E ele tem altos e baixos no seu livro. Tem momentos que ele é muito duro e tem momentos que ele aponta para: olha, Deus vai punir, Deus vai fazer a sua justiça, Deus vai dar consequências às escolhas que vocês fizeram, mas Deus vai salvá-lo. E na sua antevisão de futuro, ele chega a apontar a cidade de onde viria o Messias. É em Miquéias que você vai encontrar Jesus, ou melhor, o Messias sendo prometido, como vindo de Belém. Miquéias vai chamar as pessoas a olhar aonde está o centro do seu problema. E ele fala para as duas nações, ele fala para Judá e fala para Israel. Ele vive num período de três reis, né? Jotão, Acais e Ezequias. Ele convive com esses três reinados. O ministério profético dele vai ao longo desses anos. Então, tudo que você vai ler nesses poucos capítulos de Miquéias vai ser relativo a um período que não foi assim: um dia ele sentou lá e saiu escrevendo tudo isso. Não, isso é ao longo da vida. Isso é o resumo da atividade profética de Miquéias, que foi um homem extraordinário, um homem que conhecido como um patriota, o cara que amava muito seu país e tal, mas que foi muito duro, muito claro e apontou com precisão onde é que estava o problema. E ele faz uma pergunta lá no fim: qual é a transgressão de Jacó? Jacó aí, qual é a transgressão de Israel? Qual é o altar idólatra de Judá? Onde é que está o negócio? Ele fala: está no centro, está na capital. A capital de Israel era Samaria, a capital de Judá é Jerusalém. Ele fala: por acaso não é ali? Ou seja, nas suas cidades, no centro das suas cidades, estava o problema que estava iniciando ali e se espalhando por todo o país. A transgressão estava no centro. E isso pode, com certeza, essa profecia ter um endereço certo, foi dito para aquela época e foi dito para aquela situação. Mas ela tem uma aplicação óbvia também, que os nossos problemas na vida não podem ser tratados pela periferia. Aquilo que coordena, aquilo que dirige, aquilo que manda na gente, é ali que está o problema e a solução da gente. Se a gente resolve o centro da vida, a gente tem uma chance razoável de resolver a periferia da nossa vida. Bom, e aí entra em 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8, está chegando a minha esposa. Bom dia, mano. A gente chega a uma exemplificação disso, que tem a ver com aquilo que a gente já falou nas semanas anteriores. De novo, a gente tem uma contraposição entre pulsão e controle de Deus. E aqui Paulo está terminando sua carta aos Tessalonicenses e diz, né, 1 Tessalonicenses 4, 1:8, ele fala: quanto ao mais, ou seja, olha, tendo falado tudo que eu tinha para falar, nós já o instruímos todos como viver a fim de agradar a Deus. Agora nós pedimos que vocês cresçam mais, dão mais um passo. Vocês conhecem os mandamentos, nós demos em nome de Jesus. E qual é a vontade de Deus? Ele fala assim: abstenham-se da imoralidade sexual. Aqui eu acho que Paulo tem uma conversa bem séria com um autor atual, que é o Freud, né? A gente pode discutir, como Freud e Jung, né, a diferença entre qual é a pulsão que dirige a nossa vida, se é só a pulsão sexual ou se existem outras pulsões. Eu, obviamente, tendo a concordar mais com Jung. Mas, definitivamente, por mais que nós tenhamos outras pulsões, e objetivamente a gente pode colocar em três áreas de pulsão, de desejo, que nos leva a pecar, né? O desejo da carne, o desejo da sensualidade da gente, o desejo que vem de poder, né? E o desejo de possuir, né? Essas são três grandes pulsões que, eu diria, condenam a gente a uma vida angustiada. Lembra lá da angústia do começo da nossa conversa? A gente fica angustiado pela nossa pulsão de sensualidade, de sensorialidade, né? E a mais a flor da pele é sexual. O nosso desejo de poder, de domínio, de ter autoridade, de mandar nos outros, de controlar, de fazer essa loucura. Ou o desejo de possuir coisa, de ter coisa, meu, meu, meu, meu, meu. Essas três coisas mandam na vidinha da gente. A mais evidente das três, obviamente, a mais fácil de ser verificada, a que mais está à flor da pele, a que mais nos incomoda, tem a ver com essa pulsão animal, sexual. E como eu tenho falado com o pessoal, como eu tenho falado com o pessoal, é muito interessante estudar os animais, porque quando você estuda os animais, você vê que a gente não é muito diferente. Você pode começar a tratar como não pecado, no sentido de um controle moralista da sua vida, mas começar a se olhar: como é que é teu homem natural, tua mulher natural? A gente é dominado pela mesma pulsão que um bicho é. Quando você bota um bicho numa baia, um macho ou uma fêmea, ele não chega ali e fala: oi, tudo bem, como é que vai? Vamos comer um sushi? Puxa, que legal que tá seu cabelo, como é que vai você? O que é que você gosta de? O que é que você andou lendo ultimamente? Ele vai direto ao assunto, ele já vai querer incomodar a fêmea, já vai buscá-la para um acasalamento, sem nada, nem interessa se ela está querendo ou não, e se bobear, ele encosta ela no canto, força. É horrível, na verdade, né? Porque o bicho não se controla, não tem romance. A nossa humanização é que levou a gente a colocar um freio nessas pulsões imediatas nossas, e tem um motivo que não é nada moralista para esse freio. É porque essa energia toda, que é simplesmente descarregada num estímulo sexual imediato e que satisfaz a vontade mais bruta, né, mais natural e mais fundamental de qualquer ser vivo, que é reproduzir-se, ela pode ser desviada dentro de nós ou sublimada, como a gente fala, para dar origem à literatura, à origem ao romance, à poesia, à arte, a música, a invenções, as soluções de problema, perspectivas filosóficas, a entender-se, a gente tem a capacidade, sim, de não ser dominado por isso. E é interessante que, se você vai lá para aquela profecia de Miqueias e olhar Judá, e olhar Israel, olhar Samaria, Jerusalém, você vai ver que o que acontecia naquele momento, aquele mesmo povo que havia sido tirado do Egito, recebido a lei, tido todas as possibilidades de ser um povo absolutamente diferenciado em relação aos povos da sua época, ele se torna um povo não só corrupto, mas com cultos pagãos que são simplesmente horrorosos, onde as mulheres eram objetos de culto, em alguns cultos como de Astarote, onde via a mulher era uma prostituta ritual. O culto era ir lá e pegar aquelas mulheres que estavam ali disponíveis para um culto maluco de fertilidade do solo, ou Moloque, né, onde você matava a criancinha em função de poder ter riqueza, ter poder. Então as pessoas chegaram a um ponto nessas cidades em que três grandes cultos, né, de Baal, de Moloque e de Astarote, estavam presentes, de novo simbolizando essas três pulsões. Baal, que é o senhor, né, um culto totalmente voltado à questão do poder, né, Moloque, que é um culto voltado à riqueza, e Astarote, que era um culto voltado à fertilidade do solo, colheitas e crescer no agronegócio. E essas três coisas aí, elas se articulam na vida da gente. E aí Paulo fala: olha, abstenham-se da imoralidade sexual. Observa o que ele está falando. Ele não está falando abstenham-se do sexo, abstenham-se do desejo, deixem de ser humanos. Ele está falando assim: controle seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados. Todos nós estamos sujeitos a isso. Essa é uma área difícil para todos nós. Porque a gente é bicho igual a um porco, igual a um bode, igual a um cavalo, igual a qualquer bicho desse. Mas ele fala: cara, humanize-se, seja mais ser humano. Mantenha sob controle essas coisas, não como quem tenta ser moralista, mas como quem reconhece que a gente, o que nos difere exatamente de um animal, é poder dizer não, espera, pensa, e buscar um nível superior de existência que leve ao pensamento, à reflexão, à bondade, à misericórdia. Então, essa abstenção não é a negação do desejo, mas é colocar o desejo subordinado à consciência, à mente, à oportunidade, ao caminho determinado por Deus. Deus não nos negou nem o exercício do poder, nem a posse de coisas, nem a realização das nossas necessidades sensoriais ou sensuais mais fundamentais. Ele simplesmente colocou isso no rio. E aí eu queria dizer qual é a função disso aí. É colocar margem nesse rio. Um rio só corre bem, só corre forte, só cumpre sua função se tiver margem. Se um rio não tiver margem, ele vira um pântano. A gente se afunda nele. Ele não corre com força. Ele fica superficial e ele acaba em nada. Um rio só corre forte, só faz uma corredeira. E quanto mais rígida for a margem, mais esse rio, mais essa força ganha dentro da gente poder para fazer alguma coisa. Então, o papel de colocar limites nas nossas pulsões de poder, de sexo e de dinheiro, ou de posse, de possuir as coisas, no momento que a gente coloca limites, a gente faz com que toda essa energia corra dentro e canalizada para aquilo que possa nos fazer bem. Então, não está aqui um moralismo de negação. Está sim uma humanização que coloca limites em nós. E eu garanto que a angústia, o desânimo, a depressão está muito relacionada. Pensa bem, olha bem para você. Se a sua depressão não está porque você acha que você não é atraente, bonito, amado, desejável, ou o que seja, ou porque você não tem poder, não tem capacidade de mando, não pode estar na frente, não pode estar mandando, ou porque você acha que você não possui as coisas tanto quanto você deveria possuir. É isso. Dá uma olhada nisso, pensa nisso e vê se você não está na hora de colocar limites nisso para que essa energia toda caminhe para frente e você saia do buraco da angústia da sua vida. Que Deus te abençoe, tenha um dia bem bom, uma semana especial. E que essa semana eu devo mandar uma mensagem aqui para todos que ouvem a Somili, pedindo a vocês que ouçam com atenção. Talvez eu mande hoje, talvez eu mande amanhã. E a gente conversa de novo mais para frente. Abraço.